atrás, 2013. Tô de volta, psicodrama. Cheguei, amigo, me dá licença. Estou cansado, a mochila está pesada. Me proporciona um quarto. Vou passar tudo que tenho anotado aqui no caderno. Vou te contar toda a história que passei lá no céu e no inferno. Eu tenho muita coisa pra te ensinar. Se quer prestar atenção na sua vida, muito vai somar. História de um andarilho que viveu a vida plantando. Agora estou colhendo o resultado dos meus planos. Eu tenho orgulho de ter passado por todos os obstáculos. Mesmo de frente com a morte, ela me puxando com seus tentáculos. Hoje posso comemorar o resultado de tudo isso. Da esperança que sempre mantive, somado com meu compromisso. Por isso sigo. Eu cheguei de muito longe, e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Cheguei de muito longe, no mundo profundo da mente humana. Descobri várias coisas, aprendi muitas artimanhas. Tenho muito pra aprender, só estou fazendo uma parada. A minha hora não é agora, ainda é longa a minha estrada. Só vim aqui pra matar a saudade das pessoas que gostam de mim. Mas não posso criar laços e nem raízes por aqui. Sofri muito por isso, agora não quero sofrer mais. Apenas quero desbravar aquilo que a vida me traz. Quando perceber que estou me apegando, eu arrumo a minha mala e saio sem avisar. Porque a despedida bala tira o centro do ser humano, puxa o filme dos momentos. Aí a balança da mente pesa e você fica desatento. Por isso sigo. Eu cheguei de muito longe, e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou.